subiu ao céu. E ao mesmo tempo desceu. Você é o que encerra os ventos e amarrou as águas em sua veste. Teu nome é santo e eu clamo a ti na simplicidade. Eu venho aqui. Toda palavra é pura, escudo pra quem confia em ti. Nada acrescento, Senhor, em tua verdade eu quero viver. Oh, oh, oh. Quem é como o Senhor, meu Salvador, meu Redentor? Afasta a vaidade de mim e não me deixes a mendigar no pão da porção acostumada. É em ti que eu quero habitar. Que eu nunca diga quem é o Senhor, mas sempre clame, vem, ó Senhor. Toda palavra é pura, escudo pra quem confia em ti. Nada acrescento, Senhor, em tua verdade eu quero viver. Oh, oh, oh. Quem é como o Senhor, meu Salvador, meu Maravilhas da criação nos ensinam a confiar nas pequenas coisas do dia. Teu amor sempre a brilhar, como as formigas a trabalhar, com sabedoria nos guia. Toda palavra é pura, escudo pra quem confia em ti. Nada acrescento, Senhor, em tua verdade eu quero viver. Oh, oh, oh. Quem é como o Senhor, meu Salvador, meu Redentor? Português e Worship, a Cosibitar Piano, 72 BPM.